el Salvador 3593, trip 5393, a linda colono 0, vento 210 graus, 0612 de nós. Trip 5393, decolou zona 6, chama o controle 1198, bom voo. 198, trip 5393. Comandou passaria do 2224, estabilizado o localizador. Passaria 2224, ciente, livre pouso no zero. Vento 220 graus, 059, reporte baixar travado. Vai reportar. Passando externo, baixar travado 2224. Oi, Salvador Ciente, passarei. Só confirmar o vento? Vento 220 graus, 05 nós. Obrigado. Paredo 2224, solos 23, livre à direita, chame no 211. 211 vai chamar. Azul 6908 na escuta da torre. Azul 6908, marcador externo, visual abaixar, travado. Gente, azul 6908, livre pouso no zero, vento 220 graus, 04 nós. Livre pouso, azul 6908, pista no zero. Azul 6908, salão 29, livre à direita, chame no 211. 211 na direita, obrigado. 6908. Para Salvador, boa noite. Gol 1868, aproximando o ponto de espera, pronto. Boa noite, 1868. Alinda, colono 0, vento 220 graus, 059. Alinda, colono 0, gol 1868. Boa noite, 68, decolou os 42, chama o controle 1998, bom. 098, obrigado, bom dia. 970, Lina, cola Persona 0, vento 190 graus, 07 nós. No 170, decolou 54, chama o controle 1998, bom voo. 198, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, o gol no 098. Gente, gol no 098, Alinda, cola pista no 0, vento 21 no 0 graus, 06 dúzia de nós. Alinda, cola no 0, gol no 098. Uno 098, decolou 58, chame o controle Uno 9, decimal 8, bom voo. 19.8, boa noite. Salvador, boa noite para 3891. Boa noite, São 3891. Livre pouso no zero, vento 200 graus, 04 nós. Livre pouso no zero, São 2 Salvador, Chanel 628, uma milha para o marcador externo, direção no zero. Sente Chanel 6258, continue em aproximação, aguarde, pista livre. Sente. Sim. 3891, falou 06, libera direito, chame no 211. Chanel 6258, livre pouso no zero, vento 190 graus, 03 nós. Livre pouso no zero, 6258. Chanel 6258, Paulo 08, livre à direita, chame no 211. 2-1-1, Oliveira, 62. Boa noite, gol 1172. 1172, boa noite, livre pouso no zero. Vento 210 graus, 04 nós. Livre pouso, a 10, 1172. Oi, Salvador, boa noite, tá 3152, próximo ponto de espera da 10. Boa noite, 3152, mantém o ponto de espera. 3152. Oi, Salvador, boa, azul 4062, final de 13 milhas. Azul 4062, boa noite, continue a aproximação, número 2 para pouso. Continua número 2, ciente, azul 4062. Tá, 3152, tem condições de decolagem imediata assim que é autorizado? Afirmativo, tá pronto, decolagem imediata. Tá, 3152, após a passagem do trafo na curta final, Boeing a Lima, tempo no zero. Tem, 3152.